Tenho algumas coisas para falar, né? Primeiro, deixa eu te dar o relatório aqui, que também vai ser bom para você. Como você é todo informatizado. Peraí, tá aqui. Depois que a gente começou o processo, eu tenho feito essa checagem. Perfeito. Tá? Perfeito. Com o remédio que eu tenho tomado. Pode. Seja preso, tá bom. Aqui é o resultado. E esses horários aqui, desculpa, esses horários aqui foram no trabalho. No trabalho. Aham. Sempre no trabalho. Chegava lá, mas se você me orientar, fala assim, não, eu quero que você. Você perdeu 4 quilos? Foi. Perfeito. Não, eu perdi 6 quilos. 6 quilos. É porque essa semana eu pesei de novo. Então, mas só que eu pesei porque ontem aconteceu algo diferente. Ontem minha pressão estava 11 por 7. Eu estava me sentindo muito cansado, muito fraco. Muita coisa. Eu estava tendo. Notei que à tarde estava tendo muita diarreia. Né? Então eu precisava ficar deitado, precisava deitar de alguma forma. Quando isso acontecer. É porque eu estou seguindo muito a risco. Não, perfeito. Estou comendo frutos, cortei açúcar. Quando você efetivamente tiver diarreia, porventura, você perde. A diarreia nada mais é do que uma incapacidade, por qualquer motivo, do intestino de absorver líquido. Então, o líquido contido nos alimentos e até mesmo nas próprias secreções intestinais, ele é perdido com as fezes. Então, você nitidamente desidrata. O processo de diarreia com o processo de desidratação. Então, se você já tem um nível pressórico baixo por intervenção medicamentosa e você tem diarreia, a tendência é a pressão cair. Então, neste momento, o movimento é muito líquido. Às vezes, com a diarreia, você está enjoado, não está com muita vontade. Aí você tem que ir tateando, mesmo que de pouquinho, e tomando líquido. E o ideal nos períodos de diarreia para se hidratar não é com água pura, ou é soro caseiro, ou são esses repositores que você comprou na farmácia, ou até mesmo na Gatorade, Powerade, que seja. Por quê? Porque, às vezes, durante o período de diarreia, independente do motivo, a gente não sabe, mas você pode ter uma dificuldade, um atapetamento do intestino que impeça a absorção de água pura. Entendi. Fazendo soro caseiro, existe literalmente uma cadeia. O que é isso? Independente do que você tem no intestino, teve contato com glicose, a glicose ela vai ser absorvida. Para ter diarreia infecciosa, vai ser absorvida a glicose. Caramba. Então a glicose ela é absorvida, ela faz uma ligação covalente com sal, o sal é puxado também. E aí por osmose a água entra. E aí, foi assim, eu já tinha acordado, que eu ainda não comprei o aparelho, né, do sono. Eu tinha acordado e tive um dia assim cansativo, mas eu fui para academia, fui andar na esteira, fui fazer uma ginástica bem leve, tudo muito leve, para eu reconhecer de novo minhas dobras aqui, né? Nada de peso. E aí à tarde eu cheguei nesse quadro. Engraçado que eu me senti mal, cheguei em casa, deitei cedo, e aí depois eu peguei um pouco de queijo e comi. Quando eu comi, me senti bem, doutor. Na hora que você comeu. Eu precisava, tipo assim, parecia que eu estava precisando de alguma coisa, alguma coisa maior, porque eu tenho respeitado frutas, legumes, verduras, frango, carne branca em geral, ou seja, nada de açúcar, entendeu? E o resultado foi esse aqui. Vamos lá. Você tinha. Esse aqui você já estava fazendo uso? Não. Eu, assim não. Que eu peguei o resultado, eu comecei a fazer uso. Então tá, então. E aí é aquela data ali. Você vê que você caiu bem, Isaú. Você saiu de 254 para 204. Ou seja, você teve uma queda impressionante de um quarto. Mas você estava muito fora da meta. Então assim, eu com esses dois, eu tenho que te dar o diagnóstico de diabetes. Entendi. Não, eu imaginei. Então você entra mesmo na faixa do diabetes. Então, em sendo diabético. Todos os desfechos clínicos, infelizmente, a gente vai ter novos caminhos. Inclusive, eu tive o atendimento do urologista e eu tive o resultado do exame. Eu estava reclamando com ele, olha, performance ruim, demora, não sustenta. Ele falou, faz exame. para ver se você, como é que tá tua testosterona e tal. Eu peguei isso aqui, foi ontem. Aí ele falou, mas se você tiver diabético, isso aqui muda. É. Isso vai afetar tudo. Eu não tinha resultado ainda. Então, o próprio diabetes é um caso de você ter uma performance sexual depletada, diminuída. Então, por quê? Porque fluxo, a ereção em si, independente do mecanismo que gera, então, o libido, a questão erótica, independente disso, o mecanismo, a coisa mecânica é um entumecimento vascular. Então, você tem fluxo de sangue para o pênis e você literalmente tem um esfíncter que você aprisiona o sangue lá. Com o diabetes, este mecanismo de entumecimento através de fluxo de sangue já é diminuído e esse estrangulamento não existe. É muito menor. Então, uma vez ajustando o diabetes, você já vai ter nitidamente uma melhora da performance. É fato. Agora a questão que se impõe é o seguinte: todos os desfechos clínicos vão modificar por ser diabético. Então, o nutricionista? Nutricionista é fato. Tem que ir, mas eu quero te dizer até mesmo nas minhas metas de colesterol, nas minhas metas de hemoglobina glicada, são todas mais para baixo. Então, quais são as nossas metas? Eu anterior aí, você. Tem, tudo anotado aqui. Então, nossa meta, o exame de 13 de outubro para 15, 25 de novembro, a nossa meta será a seguinte: hemoglobina glicada, ela fica abaixo de 7. Isso daqui reflete o quanto a sua glicose foi alterada nos últimos 3 meses. Então tem que estar 7 para baixo. Idealmente abaixo de 6. Mas é aceitável ser abaixo de 7. A glicose tem que estar numa faixa de 120. 120, 120 para baixo. Então existe ainda muito ganho. Eu vou comprar um aparelhinho. Ajuda. Frutosamina tem que estar na faixa de 250. Tá? Frutosamina é o quê? Frutosamina também é o açúcar das frutas? Não, é uma alteração dos aminoácidos com muito açúcar. Tem tanto açúcar que os aminoácidos têm alguma alteração. Tá? Então, assim, frente a isso tudo aqui, eu vou ter que te prescrever além da metformina. Você já usa metformina? Estou usando religiosamente. Então, bem... Além da metformina, você vai fazer uso desta metformina. Você vai tomar 2 por dia, que a dose são 60 miligramas, mas esses são de 30. Então, enquanto tiver com a amostra grátis, você toma 2 desses. Eu vou prescrever para você, para deixar isso bem prescrito. Aqui, eu queria que o senhor prescrevesse de novo, porque devido à coisa do cara da farmácia, eu posso... Ele sabe como é que é, né? Eu tenho ainda aquela prescrição do senhor, aquela orientação de fazer o exame 15 dias depois de utilizar a metformina. Isso, então. Aqui você escreveu aqui, então, ó. Então, exato. 15 dias. Quatro semanas. Um mês. Desculpa. Então, assim, você vai fazer... Isso aqui é teste de... polissonografia para não comprar o aparelho. De controle, exato. Tá. De controle. Então, vamos lá. Dá um resumo dela, como é que ela consegue atingir dos pés à cabeça. Eu sinto dores nos pés, eu sinto a vista embaçada de fato. Aí o pessoal fala, não, cara, aqui você está ficando paranoico, você descobriu que está com diabetes. Não, eu senti antes. Alteração visual de refração do olho, ela pode ser acelerada pelo diabetes, sim. Como causa única, é difícil, mas pode ser acelerada. Então, eu acho que valeria a pena ter uma análise do oftalmologista do fundo de olho. Aproveita e vê se você tem que fazer algum ajuste de óculos. Eu não uso óculos, mas eu sinto dores. Assim. Não, o que eu quero te dizer é se você precisa. Então você vai fazer, às vezes, ajuste de lente. Então você vai lá, vai fazer o fundo de olho, vai fazer análise de refração e vai perceber, às vezes, que a dor no olho nada mais é do que uma necessidade de colocar lente. Ah, entendi. É uma possibilidade. Então, o que acontece é o seguinte. Para estarmos vivos, a gente precisa de 2 substratos, oxigênio e glicose. Sem um ou sem outro, a célula que faltar vai morrer. Fato. Então, se faltar no cérebro, é um derrame. Faltar glicose, se faltar oxigênio. Então, o organismo ele é ávido por oxigênio e glicose. Teve contato, vai absorver. Fato. Então, existe um mecanismo muito intenso de reter oxigênio e glicose. Então, se você comer 1 quilo de açúcar de glicose, você absorve 1 quilo. Não fica nada nas fezes. Por isso que uma alimentação fast food quase não dá fezes. Porque você absorve quase tudo, que é muito carboidrato. Eu comia muito açúcar, doutor, você não faz ideia. A glicose, uma vez no sistema, ela inunda a circulação em nível muito elevado. Existem 8 hormônios, 8 para manter essa glicose alta. Porque se estiver baixa, morre. Então o mecanismo é esse, eu preciso deixar ela alta. Só que existe um hormônio apenas que faz a luta contra, tentar baixar a glicose e deixar em níveis aceitáveis. E este hormônio único, então ele luta contra 8 e luta contra uma absorção muito grande de glicose. Então este hormônio, ao longo do tempo, se você comer muito açúcar, você produz intensamente esse hormônio e ao longo do tempo falha. Então imagina você comprar um carro 0 km. Tá lá, 0 km. Muito bem, tá, sim, sem problema. Só que no primeiro ano você anda 1 milhão de quilômetros. O que que acontece com o motor? Trabalha bastante. Isso, porque você usou demais em curto espaço de tempo. Então é isso com o pâncreas que produz insulina. Então chega uma hora que ele não tem mais capacidade. Então, o que que acontece? Glicose alta, ela em todos os processos metabólicos, a glicose cola. Então ela fica ali atrapalhando, fica alguém te atrapalhando. Imagina você ter uma sombra. Toda atividade que você vai fazer tem alguém na tua frente. Então você tenta entrar aqui, tem uma pessoa aqui na tua frente. Você vai entrar, não vai estar atrapalhado? Você vai no banheiro, tem um cara lá. Então vai influenciar todos os processos. Então tudo na tua vida pode ser influenciado pela glicose em excesso. Geralmente as alterações são mais crônico-degenerativas. Então isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Mas é desde já que você tem que fazer esse controle, tá? Esse aqui, ele ajuda o metformina? Tem uma ação... Tem uma carga mesmo, a função é a mesma, diminuir em suma a glicose. Mas ele tem um outro mecanismo. Aquele mecanismo da metformina é um mecanismo que a longo prazo é ótimo, sensibiliza mais as células. E essa perda de peso é porque eu estou fazendo academia ou por causa da metformina? Os dois. Também cortei o açúcar. Então, isso vai ajudar. Então você vê que em pouco tempo você tem um ganho grande. Você está demonstrando que você consegue viver com menos. Não, isso tudo é. Isso que você já perdeu, nitidamente era excesso. Você não precisa disso para viver. Não, você está pagando o preço de ter mais do que é necessário. É, isso é verdade. Entendeu? É assim, eu estou no caminho, me readaptei. Então, é o que eu preciso de açúcar, eu como uma banana. Antigamente eu pegava a banana e mergulhava no açucareiro assim, ó. Assim, como é um movimento a longo prazo, é importante que você vá aos poucos, tá? Se você tiver um período que você está precisando ter uma folga, tenha. Por isso que é interessante para nutricionista. Então, olha, não aguento mais fazer dieta, está muito fechada. Aí o nutricionista vai lá durante algumas semanas, faz algumas exceções para você. Porque eu preciso que você tenha engajamento para o último dia de tua vida, porque isso daqui é uma coisa que veio para ficar. Temos que saber trabalhar e viver com ela. Então é mais ou menos isso, tá? Que você faz uma mudança de uma hora para outra, brusca, de medicamento, de qualidade de vida, de alimentação, tudo é por causa do mesmo motivo. É. Então você fica... Ontem quando eu tive piripaco da minha pressão cair muito, nunca minha pressão chegou a ser 11/7, né? Uhum. Isso eu chamo de um grande evento. Nunca pensei que conseguisse. Falei, cara, isso eu já não acho normal então. Mas você vê que manter 8x12, 12x8, que... Caramba, nunca chegou nesse patamar. Então, o ideal é que você viva assim, né? Você tem que pensar da seguinte forma. Para você estar vivo, o seu, teoricamente, quanto menos esforço o coração fizer, melhor será. Então, se você está parado, sentado, a tua pressão está 16, aquela pressão é a pressão que te mantém vivo. Você não está nem em uma atividade física importante. É verdade. Então, quanto menos... Eu acabava de acordar, estava 18. Então, Você vê que o seu coração, mesmo você dormindo, ele está trabalhando muito. Como você tem na polissonografia apneia grave, isso também não facilita. Isso tudo se soma para aumentar o risco de ter eventos. Então vamos lá, olha só. Brasart HCT, aquele 160/12,5. Brasart 160 à noite, então um de manhã, um à noite. Metformina de 850, um comprimido 3 vezes por dia. E Diamicron, aqui é Azucon, mas Diamicron MR de 60. É Azucon MR, mesma coisa, de 30 toma 2. Tá? E aí, duas vezes por dia é a metformina, é café da manhã, almoço, jantar. Diamicron é almoço e jantar. Tá? Deixa eu ver se eu tenho Brasart aqui. Ficou legal. Hoje quem vi era meu filho, eu pedi para inverter. Inverter não, trocar, né? Meu filho, ele estava precisando de um check-up. Tem 18 anos, mas estava na hora de fazer. Então, vamos lá. Legal. HCP e Brasart. Normal. Muito obrigado, doutor. Eu tenho, pela primeira vez, eu me disciplinei a tomar os remédios nas horas certas. Perfeito. Mas isso para mim é inédito. Você deve ter muita gente que é disciplinada, mas essa é a primeira, olha só, eu até tenho uma sacolinha dos exames. Tá certo, tá certo. Tá investindo na saúde, tá investindo em você. Professor, então, professor, né? Não é só doutor, não. Obrigado, viu? Nada, boa tarde. Obrigado. Acho que a mulher tá aqui fora. Obrigado, hein? Minha esposa não deve ter achado lugar, isso sim. O Gant ia estar aqui, cadê?